Bom, galera, continuando aqui o nosso podcast de edições de colecionador. Na primeira parte, nós divagamos sobre se elas estão sumindo ou não, se vale a pena comprar com coisas digitais pra gente ou não, se bonequinho é o grande atrativo de uma edição de colecionador ou não. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre aquelas edições de colecionador que nós temos e que mais nos chamam a atenção, que nós também não temos. Claro, né? Não dá pra ter tudo, né? Infelizmente. Também tem isso. E nós já até falamos algumas aqui, né? Falamos de Dying Light com um bunker, o Grid 2 que vinha com um carro, e também falamos de quê? Deixa esses absurdos pra lá, que sempre vai ter uma edição absurda de alguma coisa. São essas duas que sempre vem na minha cabeça, principalmente a do Grid, que vem um carro. Tipo, é difícil superar ver um carro. O Felipe Delpino, antes da gente começar o podcast, me mostrou aqui a edição de colecionador de Wolfenstein, New Colossus. Eu não sei se isso aqui é oficial ou não, parece que tá na IGN Brasil, né? É, provavelmente deve ser, né, cara? IGN Brasil, tá aqui no IGN Brasil, só que é aquela coisa, né, você não escreve ignorante sem a palavra IGN. Mas, vamos lá, é uma edição de colecionador que é a mais feia que eu já vi na minha vida, porque esse bonequinho aqui, esse sim, foi produzido pela galera que vende lá no AliExpress. Não dá, cara, não dá. Que boneco horroroso. Não dá. Nossa, não dá. Caraca, alguém bota fogo nessa porra. Cacete. Não, para o cast aí, para. Bota no Google e procura lá, Wolfenstein The New Colossus Special Edition. Puta que pariu, que boneco feio, velho. É horroroso. Tipo anos 70? Eu não sei se eles tentaram emular isso dos anos 70. Fizeram a imagem. Pior, cara. Fizeram a imagem. Meu Deus. E o pior é que ele ainda tá com uma jaqueta ali de Colin McGrath, né, do Infamous 1 e 2, uma jaquetinha amarela, e tem uma jaquetinha outra ali marrom pra ele colocar umas arminhas de plástico. Gente, isso aqui é bonequinho que você compra por R$30, pô, cara. Pô, da hora, vem com acessórios, cara. Vem com acessórios, ah, mas são todas cinzas, são nem pintadas direito. Meu Deus. Tá horrível isso aqui. Como é que é? Comandos em ação, acho que era os bonequinhos, não era? Uhum. O bonequinho verde, velho. É igualzinho. Só coloriram o negócio. Eu acho que é realmente essa ideia dele, de você fazer uma coisa mais dos anos 70 e 60, por causa da época que o New Colossus vai ser. Eu não compraria? Não compraria. Não chegaria nem perto dessa coisa horrorosa. Mas legal a ideia dele. Legal. Achei feio. Só pra falar pela 50ª vez. E ela já tem até preço anunciado, parece, né? $100. $100 por isso aqui? Meu amigo, na moral mesmo, prefiro tomar uma marretada no saco. Olha, eu pago $100 pra não tomar uma marretada no saco e não nem levar esses bonecos. Pra mim tá bom. Pensa positivo, pode colocar uma sacola, amarrar uma bombinha e jogar ele num prédio. Brincar de Toy Story, se ele rodar a cabeça e falar comigo, me mato. Puta que pariu. Temos também qual? Edição de colecionador de Mafia 3, que aqui no Walmart... Ó, vamos fazer propaganda no Walmart, só que é tipo market sale, né? Não é o Walmart que está vendendo, é o Shop B. Edição de colecionador de Mafia 3, pela bagatela, está em promoção de R$1.200, baratinho pra você aí. Então vamos falar as edições em real, né? Que, meu Deus do céu, é chorar sangue. Aqui, nego, mete a mão legal. Nego viu a edição de colecionador, já subiu R$500 só por ser edição de colecionador. Vem com muita coisinha legal, CD de música, livrinho de arte aqui. Não vem com bonequinho, mas vem com dog tag aqui do personagem. Dog tag, aquelas paradinhas de exército. Bem legalzinho. CD de música não, né, cara? Vinil, né? Vem com vinil. Porra, vem com vinil old school, desgraça. Aí o cara falando agora há pouco ali que não pode... Vai colocar o CD aonde, né? Aí tá procurar vinil aonde agora, cara? Não, mas se você pegar o Mafia 3 Deep Cut Edition, vem com o tocador de vinil junto, em formato de manela. Aí resolve o seu problema, meu querido. Tem o vinil aí, e o tocador de vinil. Aí de mil e pouco vai pra 5 e... Desculpa, vamos falar o preço em dólar então agora. É, não vou, deu até câncer no pulmão aqui o preço em real, meu Deus do céu. Olha, uma edição de colecionador também de respeito. Essa aqui é realmente de respeito e ela é bem completinha. Porque ela vem com o bonequinho, vem com o item game digital, vem com aquela case de ferro, né? coisinha bonitinha, CD de música, bababá. Parece que vem com livro de arte também. É a edição de colecionador de Final Fantasy XV. Essa é topzera, hein? Essa é chique no último. É bonita pra cacete. É uma edição que eu gostaria até de ter. Eu queria ter, mas não é minha prioridade. Uma pena. O que, que vocês têm aí pra gente? Olha, a que eu gostei, que eu olhei e falei, meu Deus. Eu falei, porra, isso aqui ficaria muito bonito aqui na minha estante. São as edições, edição, na verdade, do Witcher 3 e do Wild Hunt. Ficou muito foda o Geralt atacando o hipogrifo. É um grifo, na verdade, cara. Ficou. A estátua é muito bem detalhada, é muito bem pintada. Meu Deus do céu. Só que é impossível conseguir. Você fez pre-order, acabou pouquíssimo tempo na Amazon. Não foi pre-order no dia, acabou. Beijo, abraço. É isso aí. Esse é uma versão que eu compraria, edição, seja de qualquer plataforma, só pra ter a estátua. Venderia a plataforma depois. Uma que eu achei legal foi The Fallout 4, cara. Fallout 4, o que que tinha no Fallout 4? Pip-Boy aqui, né? Ah, verdade, isso aí. Você adaptava no celular, né? O Pip-Boy ou o Pip-Boy à parte? Não lembro mesmo. 2 minutos de Google. É, não, ele era... Telinha verde, né? Acho que é ele mesmo. Ele mesmo, ele separado com o bagulho, não precisava botar o celular, não. Via numa caixinha também, bem bacana e tal. Né? É, era com... É tipo um engradado de arma militar, etc. Isso ficou muito da hora. Outra legal é também a do Metal Gear, né, cara? Que o do gosta. Metal Gear vai chegar. A pena pra ele, azar dele, mas edição de colecionador pra mim. Que vem com a mão vermelha do Snake. Essa mãozinha é muito massa. Ficou sensacional. Eu gosto de quando vem props, etc, do jogo também. Capacete busto pra mim é excelente. Tem um jogo do Splinter Cell, se não me engano é o último. Vem com um avião de controle remoto. Caralho, eu achei que ia ser um avião de verdade. Não, quase. Quem sabe do próximo ano? Avião de controle remoto. Olha, essa realmente é bem legal também. É, teve o Black Ops 2, eu acho. No Call of Duty teve um drone. O Call of Duty também sempre tem alguma coisinha bem legal. É, pelo menos antigamente. Hoje eu não tô mais ligado. É, não. Teve uma que teve uma parede de visão noturna, meio vagabundo, mas tinha lá. É carro de controle remoto, um drone. São edições bem interessantes, assim, tipo, de diferente. Eu não pagaria pra ter aquilo, mas são edições bem interessantes. Ó, diz que o Watch Dogs 2 tem edição com um robô de verdade. Eu vi esse esquema aí, mas é verdade essa porra? Aí eu já não sei, né, cara? A Ubisoft promete bastante coisa, então... Chega um robô, tá ligado? Com 2 centímetros. É um robô de verdade. Ele anda, só funciona durante algumas horas. Tá aí, de verdade. Mas a edição de colecionador da Ubisoft geralmente vem uma coisinha legal também. Um bonequinho bonitinho, sim, e sim, tal. Outro bonequinho que eu adoraria ter é dela, né? Da musa daqui de pra sempre, Aloy. A edição de colecionador de Horizon Zero Dawn vem um bonequinho dela tão maneiro. Que eu não consegui comprar também, não consegui achar. Tipo, de um preço que fosse minimamente razoável, né? Não custando meu rim. Olha, eu não sei quanto vale o seu rim, mas no Mercado Livre a edição de colecionador está sendo vendida aqui a R$1.500. Podem se fuder, de verde e amarelo. Doom também. Tem uma edição de colecionador bem legal. Uma edição que eu achei legal aqui também é do Call of Duty MW2, aquele. Tem um óculos de visão noturna. É, foi o que eu tinha falado. O do COD tem umas edições interessantes. Esse foi de visão noturna, o Black Ops 2 teve um drone. Teve um outro que teve um carrinho de controle remoto, que era um keystreak, que o carrinho explodia no inimigo, etc. Era bem legal. Mas fala da edição do Doom. É só um bonequinho lá de um demôniozinho com luz LED e tal. Ah, tá, do... Poxa, esse é o nome desse bicho. É a caveira, né, que voa. É essa mesmo. Isso é o Revenant, aí. Revenant, uma parada assim. É um inimigo muito fora do Doom, bem legal. Mas o que eu gostei mais das edições do Doom é que a edição física você podia trocar a capa dele, virar por uma capa mais clássica. Isso é muito legal. Eu comprei ele digital, eu quero imprimir, tá ligado? Pra ter nada. Só pra ter aquela capa legal. foi muito da hora. Adoro quando a gente começa a botar esse tipo de detalhe. É, tipo a edição do BioShock Infinite também, que tinha uma capa reversível. É bem interessante. É uma coisa que... coisinhas legais assim são sempre bom, né? Por exemplo, você já falou até na edição de colecionador do Witcher 3, vem com o mapa do jogo, né? GTA V também, eu acho que... GTA V, eu acho que até a versão normal vem com o mapinha do jogo. É, eu acho que a edição brasileira aqui veio com o mapa do jogo mesmo, a física. A nossa, geralmente, a edição brasileira de físico de algumas coisas vem com um código que é lá fora de pré-order, etc. Tem umas paradas interessantes. Ah, achei uma edição legal aqui do Resident 7. Vem com casinha. Uma casinha. Puta, essa é uma delícia. Essa eu gostaria de lamber toda a casa. Vem com um dedo USB, cara. Sim, cara, essa é demais. Porque se você jogou a demo do Resident Evil 7 e tava naquele fluô no cara falando assim, caraca, cadê o dedo no manequim? O que o dedo do manequim faz? Eu não tô achando o dedo do manequim. Eles botaram o dedo de sacanagem, porque nem fala, caraca, eu não tô encontrando o dedo do manequim. E vem com o dedo do manequim, que é USB. Não me lembro quem vem nele, mas é da hora. É bom ver quando um furor da comunidade acaba se tornando real, influenciando nas edições de colecionador, tipo o dedo do manequim. Das últimas edições de colecionador, a que eu mais cheguei perto de realmente comprar, e não tem nada demais, mas eu cheguei muito perto de comprar, é a versão do Infamous Second Son, que vinha só com a Beanie, né, a toquinha do personagem, do Delsin. Só isso que eu queria. É, não dá pra comprar isso um camelô, não. Mas é... Pô, mas aí cadê a marca? Não tem a marca. Você não compra uma camisa de R$50 porque ela é maneira por R$50. Você compra pela marca. Eu acho que é por isso que eu não tenho camisa de marca. E Star Wars não tem nenhuma coleção legal, hein? Não, calma. Olha, calma que eu vou falar daqui a pouco. Porque ele vai falar que a gente tem agora? Quer falar que tem? Pera aí, então deixa eu falar por último aqui. Não, se não falar o que tem, eu vou entrar numa depressão, que eu não tenho nada aqui, cara. Caraca, eu queria falar. Coitado. Mas eu também só tenho uma. Uhum, mas fora dessas edições, por favor, tenta importar essas coisas. Compre aqui no Brasil, não, cara. Nego mete a mão legal, cara. Puta que pariu. Vendo o Horizon, cara, a parada eu tenho certeza que não era nem $200. O nego tá vendendo a 1.500. Pouquinho dos infernos, né, cara? Puta merda. Olha, a do Far Cry 4. Gente, é muito complicado falar Far Cry 4. Ela foi vendida há um tempo atrás numa promoção aí, queima de estoque, bem barata, era R$100 e poucos. A edição de colecionador aqui no Mercado Livre do Street Fighter V tá R$350. Não é uma coisa ridícula. R$350 não é uma coisa ridícula. Tá caro, pelo jogo que é. Tá, mas não é uma coisa ridícula, não. A gente tá num mundo onde estão cobrando $200 pra um jogo, tá quase o preço do jogo, né? Dá pra expandir um pouquinho, se é algo que você realmente gosta. Pensando que Street Fighter V aí você encontra por R$50, você tá pagando R$300 no bonequinho do Ryu e algumas folhinhas ali, papelzinho de arte e tudo mais. E a caixa, né? E a caixa também é importante. E a edição do colecionador do Bully, então, meu? R$700, cara. Que vem uma... O que vem, né? Vem uma bola, cara. vem a caixa vem no formato de um armário escolar de metal. Aí tá aceitável. Mas, cara, R$700 por uma bola de dodgeball, cara. Nossa. Olha... Vem com sangue, eu tô... pelo menos, ela. Pô, não, vem bem limpinho. Vem bem limpinho. Pô, nem com sangue de alguém, meu Deus. Olha, eu estou realmente decepcionado, porque eu estou olhando aqui a edição de colecionador de Dead or Alive e não vem com uma boneca inflável. Eu estou realmente decepcionado. Vem com o vibrador, né? Vem com apenas itens digitais, pelo que eu estou vendo aqui. Estou realmente triste. Ah não, vem com... Olha aí, hein? Livrinho de fotos de 48 páginas, olha aí. Artbook. Revista Playboy, né? E o mousepad? O mousepad? Peraí, deixa eu... No jogo de PlayStation 4 vem com mousepad, né? Edição de colecionador. Parabéns. Ah, eu tava falando de edição de colecionador do Call of Duty massa, né? Tem a do World at War aqui, que vem com cantil. Que vem com a tampa colada. E é redondo. Não fica nem em pé. Ué. Muito esse bom. Esse vale a pena, hein? Não serve pra nada. Cara. Esse vale a pena. A do a edição de colecionador do Dragão... Eita, caralho. Dagão. A edição de... colecionador de Dragon Ball Xenoverse 2 vem com o Goku, né? Em formato Super Saiyajin. E é legal pra quem é fã, hein? Tipo, eu gosto mais dos jogos do que do desenho. É, pra quem é fã, essas coisas realmente são pra quem é fã. É, mas uma dica que eu vou dar pra você, de verdade, tipo, você tá assim pensando, pô, aquela que é edição de colecionador, principalmente se for jogo japonês, de uma série japonesa, olha os bonecos daquela série antes de ver edição de colecionador em si, e compara a qualidade deles, principalmente vendo vídeo de alguém dando review, etc. Que muitas vezes, caraca, vale muito mais a pena você comprar uma estátua. Vide, por exemplo, a edição de colecionador do Bloodborne não vem com nada demais, vem com item, vem com um kit de pena para caligrafia, aquelas penas de caligrafia, etc. Pra quem curte, sei lá, não sou eu, tá ligado? Com certeza quem curte não sou eu, isso eu tenho certeza. Mas se você for ver agora os novos personagens que estão sendo lançados em figuras, etc., são muito mais bonitos. Vale muito mais a pena você gastar seu dinheiro naquela figura do que um boneco meia boca que pode sair em alguma outra edição. Que às vezes acontece com um assim, quid. Vem um boneco legal, mas às vezes eles são meio ruins. O do Unity eu achei bem fraco. Na boa, do Unity eu achei um boneco bem merda ao vivo. As figuras são bonitões, etc. Mas achei ele bem qualquer coisa, de verdade. E jogos do Batman também, alguns aí, tem algumas coisinhas bem legais, né? O último teve alguma coisa? Ah, teve uma estátua bem bonita. Ah, o Arkham City teve, o Arkham Origins teve. Todos esses jogos têm estatuazinhas bem bonitas dos jogos do Batman. Que edição de colecionador tá sumindo, Bessa? Estão aí, estão o tempo todo aí. Só são caras pra demônio. Mas é porque as coisinhas acabaram, os negocinhos, os brinquedinhos acabaram. Tá aí. E desse ano tem o quê? Pra começar do Persona. Segundo, bonequinho, o do Nier. Justamente, os dois que eu queria falar são desse ano. Que eu não quero falar do ano passado. São dois desse ano que eu pensei, pô, esse ano, pô, dá pra comprar um desses. Acabei pegando o Persona, que foi mais barato. Mas agora, vamos falar das coisas que a gente tem, além de ficar babando coisa dos outros? Beleza, tô saindo do cast, até mais, pessoal. E precisa de nossas experiências pra conseguir essas coisas, né? Eu, como o podcast de PlayStation, eu vou esconder aqui miniaturas do Halo aqui, antes que o Bessa me expulse dessa camada. O do PlayStation 4, eu só tenho uma edição de colecionador que não chegou ainda. Que é do Persona 4, como eu tinha acabado de falar. Porque, cara, né, meus amigos Correios, né, eu tive que importar porque ela desapareceu. Só que um pouco tempo depois que ela ter desaparecido no lançamento do jogo, que eu já tinha comprado o jogo, ela voltou na Amazon americana. É uma edição relativamente barata. Pra mim saiu $75 aproximadamente. Levando em conta que o preço do jogo lançamento lá fora é $60, foi bem barato pra mim, que eu ainda tinha desconto de outras coisas da Amazon, meu, mas não veio ao caso. Eu falei, caraca, é agora. E eu tô há um mês esperando o pessoal chegar. Já a Receita já liberou, a Receita já tributou, mas eu não chego pra pegar. Muito obrigado, Correios. Tenha um excelente dia de merda. Qual é a versão que você tá falando? É a Take Your Heart? Sim, sim. Caraca, cara, isso aqui tá saindo a $140 aqui. Eu peguei bem mais barato, cara. Provavelmente é porque ela esgotou e subiu o preço. O que que tem? Não tem nada a ver isso aqui, ó. Tem nada. Comprou à toa. Comprou de bobeira. Comprou porque é fanboy. Você falando de fanboy é complicado, mas vou continuar. Ó, tem o que aqui, ó? Steelbook. Steelbook, tem uma pra quem mochila. Gosta. Você vai usar essa mochilinha aqui? Não me livre, cara, se eu chego no meu trabalho, eu sou zoado. Primeiro, ele vem com CD de música, que edições japonesas gostam disso. Você vai botar no seu Discman? Eu já baixei isso. Mas tu tem ideia. Okay. Isso eu já baixei, é só pra ter. Já tá baixado, já tô escutando há um tempo já. Inclusive, músicas do Persona 5 são sensacionais. São sensacionais. Você tá esperando ainda, né? Tá aqui no Rio já. Já chegou no Rio. Já foi tarifado pela Receita Federal. Veio da porcaria dos Estados Unidos. Demorou 8 dias pra chegar dos Estados Unidos até meu país. Agora tá quase 20 dias parado porque a Receita quer. Então eu tô quase um mês esperando esse bagulho. Tá lá na Receita parado? Não, na Receita já liberou, agora tá parado no correio com a sua excelentíssima velocidade. Mas você não tem que ir lá buscar? Pra ter que ir lá buscar, tem que chegar na região que distribui pra mim. E eles me avisaram, falaram, olha só, tá lá. Ah. Não, eles já falaram assim, tá lá na Receita. Eu fico morgando 10 dias. Ah, tá, olha, vai ser tributado, ok, vamos emitir a nota. Mais alguns dias. Emitimos a nota, tá? Agora vai pro local de tratamento, pro Rio de Janeiro, tá? Tá. E tô esperando. Tô lá esperando até hoje. Eu espero que quando esse podcast vá ao ar, eu já esteja com ele lá na minha mão. E principalmente que ela não vinha toda amassada, toda cagada e toda quebrada, né? Que ela principalmente ela vai vir com um artbook que eu quero muito desse artbook, que a arte do personagem é excelente. Não estou querendo agora, mas é possível que ela volte para os Estados Unidos. Não. É já possível. Me tarifaram. Já sei que eu vou me ferrar numa grana aí, que eu não esperava ter que pagar, mas já me tarifaram, beleza, vambora, papai do jogo, né? É, mas porcaria, eu só quero que libere que não esteja quebrada, que os CDs estejam intactos. Porque provavelmente eu vou ter que vender um Persona por aí. Eu já comprei o jogo. Mas qual que você tem aí? Essa é a única edição de PlayStation 4 que eu tenho. Só que ela não chegou ainda. Eu paguei por ela. E ela tá lá no correio. E como eu falei no começo do cast, o correio é seu pior inimigo nesse sentido. Eu já tive jogo de console de edição especial de algum jogo que eu comprei, que veio com coisa quebrada dentro dele por causa do correio que balanceou. Então toma cuidado com essa parada também, que o correio é uma coisa linda de Deus. Nunca tive problema com o correio, cara. Eu sou paz e amor com o correio. Parabéns, eu queria ser. De verdade. Delpino, você não tem, mas tem alguma assim que você gostaria muito de ter? Fora a do carro e a do bunker aí? Palpável, por favor. Palpável. Cara, acho que Dishonored 2. A que vem com a máscara? É, eu achei muito massa aquela máscara, mano. Vem o anelzinho também e tem um tal de display box que eu não sei que merda é. O quê? Tal de display box. Acho que é a caixa, pra você deixar a mascarazinha pra não pegar poeira. Olha assim, gênero. Não, acho que é a caixinha do anel, acho, sei lá. A caixinha do anel. Foi, viajei pra caralho. Eu já ouvi display box e já pensei outra coisa. Pô, é uma edição legal. Ficaria legal no estágio. Essa ficaria massa. Quais outros jogos aí você tem edição de colecionador? Eu tenho o do Halo 3, que é um boost do Master Chief, que é muito foda. E tem até um paninho aqui em casa que eu só tinha só de vez em quando. Eu tenho do Halo Reach também, que são 5 bonecos, basicamente. São 5 ou são 4, não? São 5. Eu tô olhando pela agora. Tenho certeza que são 5, sem contar. Num dorama com uma montanha atrás, é muito legal. Edição de colecionador eu tenho do Tekken 6, que eu tô de olho também na edição de colecionador do Tekken 7, mas provavelmente não vai sair. Que vem com o controle arcade, que eu uso até hoje. Eu tenho edição de colecionador do... Ai, porra, qual é o nome daquele jogo? O da THQ. Darksiders. Nossa, que lixo. Eu achei que tu tinha o pirocão aquele. Qual? Do... Saints Row? Esse aí mesmo. Não, eu dispenso. Obrigado, de verdade. Pô, o cara falou THQ. Ah, esqueci o nome do coisa. Mas a caixa é legal, que ele parece um livro, a caixa do jogo. Fica muito da hora na estante. E é bonito de se ver, é bonito de se pegar. Tem um material legal, tem um mini artbook. E eu tenho um artbook de bosta do BioShock Infinite. Porque o artbook que vem na edição de colecionador, ele é uma propaganda pro artbook de verdade que você compra separado. Sacanagem. É um artbook que tem muita pouca coisa. No final tem assim, olha, se você quiser artbook completo, você pode comprar no nosso site por $30. Eu falei, tu tá de sacanagem, porque o artbook é pequenininho. Pra quem tem artbook, vê uma página geralmente A4, ou pelo menos numa página A5, capa dura, muitas vezes, bonito pra cacete. Eu tenho do Tekken 6, porra, é uma coisa de respeito. Vê um negócio, sei lá, numa folha A6, aquela merda, A6, A7, um panfletinho quase, com uma capa dura veludada até legal, mas, pô, ridículo, né? Cacete. Mas eu sou um cara que gosta de ter coisas colecionáveis de alguma coisa. Como eu falei, tem boneco, tem bonecos da Figma, tenho amigos também da Nintendo, da própria Nintendo. Eu tenho vinil aqui de bandas que eu curto pra caralho. porque eu gosto de vinil, eu tenho tocador de vinil em casa. Então, eu acho que sou o único desse cast que gosta de comprar essas coisas, pelo que parece. É, por aí, por aí. Em 2011, o meu jogo favorito de todos os tempos, talvez, ele foi encerrado porque um outro jogo seria lançado, um MMORPG. E eu já falei no podcast em outros momentos sobre esse jogo, é o Star Wars Galaxies. Fiquei muito triste, eu era um menino pimpão nos meus 21 anos. Muito triste, gente. E mesmo assim eu, no fuzuê, né, naquela coisa de fã de Star Wars, eu resolvi adquirir a versão de colecionador de Star Wars The Old Republic. E essa sim é uma versão de colecionador de respeito, porque ela vem com um puta boneco sinistro, bonito pra caramba. Ela vem com um livrinho ali contando um pouquinho da história do jogo. Até a caixa dela é maravilhosa. Ela fica aqui mostrando no meu quarto aqui, né? Um lado que eu gosto da caixa. Ela tem mais o quê? CD de música. A edição de colecionador que vem com um livro que acaba expandindo o lore do jogo é bem legal também. A minha edição, eu não falei do cast porque sou PlayStation, mas a minha edição de colecionador do Witcher veio com um livro do diário de uma das personagens que tá lá, e tem pontos da história muito interessantes que não fala no próprio jogo. Esse tipo de coisa acrescenta muito uma edição de colecionador. Essa é a minha única edição de colecionador. Na época eu paguei a mais do que estava sendo vendido, porque já não estava mais vendendo pela Amazon. Eles já acabaram, eu tive que procurar em outros meios. Esgotou, o preço subiu, é a regra. Mas eu comprei com gosto, cara, porque gostei demais. Ela veio também com um negocinho que você acionava ali, é tipo um token de banco, para você entrar no jogo. Ah, é pra proteger a conta, né? Exatamente, exatamente. Cara... Ah, parece um MP3, né? É, exatamente, parece um MP3. A MP3 dos anos 2000 tinha bem cara. Vem com um mapa também galáctico dos planetas que tinham naquela época no jogo. Cara, essa é uma edição de colecionador que eu paguei caro, mas que eu paguei com gosto porque ela valia muito, cara. Ela ainda vale, é um... O jogo não ficou ruim depois de um tempo. Eu só não jogo mais porque o meu foco hoje é outro e não tenho muito tempo para ficar gastando com MMORPG, porque eles não têm outra palavra a dizer sobre MMOs do que eles sugam a sua vida completamente. Sim. Quem joga Destiny sabe disso, que aquela desgraça suga completamente a sua vida. E aquilo ali é uma droga leve. Isso porque se não for pro... Estão falando de Destiny, estão falando de WoW. WoW não volta nunca mais. WoW só chegar perto, é que nem que o pessoal parou de fumar, não pode nem chegar perto daqueles stands de padaria, que a mão já chega a tremer. Fico longe de rabo de olho. Esse do Final Fantasy também é o tema melhor, que tá bonito, não quero nem olhar. Quero nem sentir o gosto na boca. Mas rapidinho, porque a gente já está estourando o nosso tempo. O Delpino não tem, mas ele já falou aqui que gostaria muito de ter a de Dishonored 2. Tem alguma edição de colecionador que você gostaria de ter? Robertinho Chernicharo. Robertinho é o caralho. Robertinho não. Cara, é uma edição muito antiga. Qualquer. É uma edição especial do Final Fantasy VII, na época que lançaram o filme do Adventure Child. É uma edição que vinha com todos os CDs do Final Fantasy VII original de PlayStation 1. Era uma edição japonesa, se não me engano, só que ele vinha com uma placa pra você colocar na parede. E o print delas eram diferentes, eram com parte do filme do Adventure Child. Então, eram umas impressões muito boas e muito bonitas. O stand dela era muito bonito. Só que isso aí hoje em dia é impossível de se conseguir por um preço minimamente razoável, porque é raríssimo. Se eu tivesse que escolher, tipo assim, uma que eu queria muito, com certeza seria Final Fantasy VII. Com certeza. E provavelmente do Monster Hunter World que vai lançar, e provavelmente eu vou comprar porque sou um trouxa. Mas isso não veio ao caso. Uma edição de colecionador que não tem nada demais, mas que eu gostaria muito de ter, é dele, né? É dele, é do cara, é do maior ícone dos últimos anos do PlayStation. Great. Do Uncharted 4. do Uncharted 4, é do Nathan Drake, cara. Porque esse bonequinho aqui, sim, vale a pena ter. porque esse aqui tá bonito. Não é aquela bosta que eles venderam lá no ovo de páscoa. Meu Deus do Vem céu. Com uma caixa bonita também, com um steel case, né? Aquela caixa de ferro ali pra proteger o jogo, bonito também. Essa aqui vale a pena. Essa aqui é bonita realmente pra caramba. E vem até com um livro de arte também, né? Eu espero que seja um livro de arte completo, né? Não, eu acho que é um livreto, né? Parece um livro menor, mas se não tiver escrito no final dele, olha, o livro completo tá no nosso site, custa $30, já é alguma coisa. Livro de arte com DLC, microtransação. Eu fiquei muito puto com isso. nunca mais. Meu Deus do céu. Mais alguma coisa, gente? Não, só tem uma edição de colecionador aqui legal, que um jogo bacana que o Bessa gosta, que é do Overwatch, né? Ah, como ele gosta, a gente saiu mais uma bela edição de colecionador também, né? E de colecionador, a gente quer várias, a gente compra duas, tá ligado? É isso que acontece com a gente. E vocês aí, ouvintes, tem alguma edição de colecionador? Vocês têm mesmo alguma edição de colecionador? Gostariam de ter alguma? Respondo aí nos comentários. Você que está nos ouvindo em MP3, nos procure lá pelo Twitter ou então entre no nosso grupo do Telegram, que o Robertinho Chernicharo não está, não sei porquê. Porque você me mandou o código, você não mandou o negócio. Ele não gosta de socializar. Ele não gosta de se socializar, acho que é isso, com outras pessoas que também ouvem o nosso podcast, não sei porquê, mas se você quer falar com a gente lá no Twitter, o meu Twitter é o Bessa23, o Roberto não tem Twitter porque ele é um velho. Eu tenho Twitter, se eu não passar ainda, porque eu tô tentando entender aquilo ainda. Um dia eu consigo, um dia eu entendo, eu vou tentar, eu juro. O Delpino também tem Twitter. O Delpino Felipe. E eu tô na mesma do Bessa, do Roberto, que eu não tô entendendo porcaria nenhuma daquele Twitter até hoje, cara. Eu só tô indo na onda. Eu sou safo no Twitter, filho. Eu sou safo. Eu sei de tudo ali, filho. Eu sei de tudo. Então, vambora. Fala aí nos comentários como vocês odeiam os Correios. Também é bom. Ou se você tá escutando também no agregador de podcast, fique gritando em casa sozinho. É bom. Desestressa. Né, Correio? Eu quero meu persona, por favor. Inteiro. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Yeah. Uhul.